Boa tarde, irmãos. Pastor Sérgio, Pastora Margarete, quero repartir com vocês nesta tarde sobre o Mateus. Nós vamos dar uma parada nos Salmos, depois retornaremos e eu vou avançar um pouquinho em Mateus, que é muito inspirador e abençoado. Também digo a você que no domingo eu tenho procurado não enviar mensagem, porque com certeza absoluta, praticamente todas as igrejas têm o seu momento devocional, têm a sua pregação. E é prioridade que você ouça então a direção do seu pastor e da sua pastora. Como há membros da Igreja Católica no nosso grupo, que você tem ouvido então a mensagem do seu padre, do seu frei e outros líderes que eu não saberia mencionar agora. Ainda me recordo de duas coisas. Se você quiser que convide, você quiser convidar, melhor dizendo, alguém para fazer parte desse grupo de oração, então coloque lá notícias do Pastor Gama. Notícias do Pastor Gama. Esse WhatsApp foi aberto em setembro, por ocasião do período em que eu estava em coma. E nós aproveitamos depois e estamos agora contando a vocês as notícias da evolução da nossa saúde. Aliás, aproveito para falar que a Margarete cada dia está melhor e brevíssimo, brevíssimo, ela vai estar ministrando. E se a pessoa não quer fazer parte do grupo, mas deseja ouvir mensagens, então você tem o blog Logos. E nesse blog ela vai poder ouvir mensagens diversas. Eu quero compartilhar com vocês o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Ele é um capítulo um pouco mais longo, então hoje eu não farei a leitura, eu vou direto para um resumo das ideias principais, pelo menos aquelas que Deus colocou no meu coração. E deixo como título: Venha o teu reino. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus: Venha o teu reino. Os discípulos do Senhor Jesus devem ser verdadeiros, justos e não ter uma vida de aparente religiosidade. Uma das coisas que mais afasta as pessoas da comunhão com Deus é esta aparente religiosidade. Tem uma postura, a pessoa tem uma postura dentro da igreja, mas no ambiente social ela contradiz tudo aquilo que canta, tudo aquilo que fala. E essa aparente religiosidade só faz mal para o processo de anúncio do reino de Deus. Sendo assim, quando ajudarmos alguém, devemos fazer em sigilo e não em frente de outras pessoas para sermos elogiados. Jesus nos deixa esse ensinamento. É claro que quando nós estamos fazendo um grande mutirão de levantamento de alimentos, aí não é possível, mas algumas pessoas vão acompanhar o processo, vão ajudar. Mas quando não é esta situação, é importante que você faça em sigilo, para que não apareça diante das pessoas e seja elogiada por elas, porque essa também é uma forma de aparente religiosidade e isso desagrada a Deus. Também com relação a uma outra temática, que é a oração, o ideal é que os maiores momentos de comunhão com Deus sejam em secreto, não na presença de outras pessoas. No lugar da sua própria intimidade, no seu quarto ou num lugar retirado, e não diante de outros, pelo mesmo princípio, para que você não fique se mostrando, vou colocar no jargão popular mesmo, você não fique se mostrando perante os outros, mas que a sua consagração a Deus, a sua comunhão com Deus, seja fruto de um relacionamento sigiloso entre você e o Senhor. É bom lembrarmos que Deus é uma pessoa. E que nós não estamos falando com uma pessoa que precisa de dezenas de repetições. Não estamos falando ninguém, falando com ninguém que depende de que eu fique repetindo a mesma palavra dezenas de vezes. Deus não tem problema de compreensão. Então, basta que você fale sinceramente do seu coração com ele e ele ouvirá a sua oração. E bendito seja Deus que não nos rejeita a oração nem nos afasta da sua graça. Por isso, o diálogo com Deus deve ser franco. Deve ser pessoal, aberto e, preferencialmente, devemos ouvi-lo em silêncio. Eu que tive a oportunidade de fazer filosofia com freis, padres e outros religiosos, tinha um budista também na minha turma. E alguns ateus, nós tínhamos um espaço grande para que pudéssemos nos recolher e orar silenciosamente. É necessário que nós oremos e ouçamos a voz de Deus e não precisamos fazer nenhuma algazarra. Nós podemos fazer silenciosamente e Deus está ouvindo a nossa oração. Devemos orar assim, reconhecendo a santidade de Deus, o governo de Deus, a soberania do nosso Pai que está nos céus, ou seja, Ele governa tudo e todo o universo. Governa todos nós. Devemos clamar para que o reino dos céus seja estabelecido na terra, para que nós fiquemos livres de tanta maldade, de tanta corrupção, de tanta falta de integridade, de tanta imoralidade, de tanta mentira, de tanta falsidade e de tudo que é mal. Nós devemos clamar para que venha o reino do Senhor. Devemos também, na nossa oração, pedir perdão pelos nossos pecados, tanto os pecados conhecidos, como eu já orientei você, se você não ouviu, vá lá ao blog, no Salmo 19, pedir perdão pelos pecados inconscientes ou pelos pecados que não estão claros para você, pecados ocultos. Devemos pedir perdão pelos pecados, afinal, todas as pessoas pecam. Todos pecaram, diz a Bíblia. Todos pecam e precisam ser sinceros para reconhecer esse pecado e ser humilde para pedir ajuda. Irmão, não se faça de muito religioso, porque isso é abominável a Deus, dá ânsia de vômito nele. Se dá em nós, imagina quanto a ele. Não queira parecer mais do que você é. Todos nós estamos nivelados pelo pecado. Todos já cometeram erros, todos já pecaram. O que nós precisamos fazer é confessar as nossas faltas, pedir perdão a Ele e procurar, a partir do fruto do nosso arrependimento diante desse pecado, mudar a postura da nossa vida. Devemos também sempre perdoar os outros. Porque se Deus nos perdoa os pecados, assim também nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não devemos guardar nenhum rancor, porque isso se transforma numa amargura, e essa amargura vai criando raiz no nosso coração. E isso nos faz muito mal. Faz mal para a pessoa individualmente, faz mal para a família e faz mal para outros que nos cercam. Devemos orar para que o Senhor nos ajude a não cair em tentação. Todos nós somos tentados. Um é tentado em uma área, outro é tentado em outra área, mas todos nós somos tentados. Mesmo Jesus foi tentado. E nós devemos suplicar ao Senhor para que não venhamos a cair em tentação. Devemos orar para que o Senhor nos livre de todo o mal. Nós não somos do mal. Nós somos do bem, nós somos do amor, nós somos da paz, nós somos de uma vida plena, nós somos da brincadeira, depois do estudo, depois do trabalho, da família. Nós não somos do mal. Então devemos pedir ao Senhor que nos livre de todo o mal. E sempre afirmar que o reino de Deus, o poder e a glória pertencem a Ele, o Senhor dos Senhores. Com relação ao jejum, é importante compreender que se trata de um ato de amor a Deus. A primeira manifestação de jejum que mais agrada a Deus é amparar o pobre e a viúva. Isso está lá no livro de Isaías. Nós temos que amparar as pessoas desfavorecidas. Esse é o jejum que agrada a Deus. Não é ficar passando fome, não. Mas com respeito a esse período que você separa de abstinência, por um tempo curto, por um tempo que não vá fazer mal à sua saúde. Isso é um ato de consagração, é um ato de entrega, é um ato de esvaziamento para o Senhor nos encher da sua presença. Ou seja, eu me esvazio e o Senhor me enche da sua presença. E não sacrifício ou algum tipo de exercício para passar fome. Meu irmão, você pode estar me perguntando, mas e Jesus, que orou e jejuou? E outros exemplos de jejum na Bíblia? Sim, há exemplos de jejum com abstinência e nós podemos fazê-lo, não como Jesus, 40 dias e 40 noites, porque esse é um caso rigorosamente atípico, né, irmãos? Vocês sabem que Jesus foi plenamente Deus, foi plenamente homem, mas homem ele jamais pecou. Então estava preparado espiritual e materialmente para isso. E outros momentos de jejum de outras pessoas, você pode seguir, sim, mas desde que não seja um exercício para passar necessidade ou para passar fome. É um momento que você separou para ser esvaziado de si mesmo e cheio do Espírito Santo. Sendo assim, como diz respeito ao relacionamento com Deus, não é necessário que as pessoas saibam ou percebam por algum processo de abatimento no seu rosto, no seu físico, na sua aparência, que você está jejuando. Isso tudo é aparência religiosa, aparência de religiosidade. E isso tudo sempre desagradou Jesus e continua desagradando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é para mostrarmos para os outros que estamos em campanha de jejum. Não. Esse é um tempo privado. Esse é um tempo entre você e Deus, e ninguém deve saber. Ninguém precisa saber. É um tempo de quebrantamento. Traduzindo, porque há muitos amigos que não fazem parte de nenhuma tradição religiosa, é um tempo onde você separa para Deus, em que você destina para Deus. Não é um tempo de ficar mostrando para ninguém que você está jejuando. Porque o verdadeiro reconhecimento do seu jejum, da sua oração, da sua leitura bíblica, vem de Deus e não dos homens. Da mesma forma, não ajuntemos tesouros e riquezas na terra, onde tudo é passageiro, e sim no céu, onde o tesouro é eterno. Eu trabalhei isso no último sábado, no curso de formação de obreiros por WhatsApp para pessoas de denominações diferentes. Aliás, abro um parêntese, esse não é o curso de formação de obreiros da nossa denominação, aqui no Campo Atibaia. O presidente Zacarias é que vai dar a orientação clara de como deve ser esse curso. Isso é só um apoio. Um apoio para pessoas de denominações diferentes e que estão querendo se preparar como líderes ou se aperfeiçoar como líderes e obreiros das suas comunidades ou da sua família, etc. Não significa que você, meu irmão, minha irmã, não pode ganhar dinheiro ou outros bens materiais. Eu quero abrir outro parêntese e fechar aqui no bens materiais. Não significa, vou repetir, não significa que você não pode ganhar dinheiro ou outros bens materiais. Mas significa que, tendo pouco ou muito, você não deve se apegar às coisas passageiras, porque elas vão passar. Você não deve se apegar a elas como se elas fossem coisas eternas. Assim, ganhe o máximo que puder. Guarde o máximo que puder e oferte o máximo que puder e tenha uma vida próspera econômica. Esse é o meu desejo para você, a minha oração e há muitos homens na Bíblia que prosperaram economicamente e nós podemos ficar sem medo de prosperar. Não há o problema de prosperar economicamente. O problema é de transformar isso numa teologia enganosa e o problema é se apegar às riquezas. Assim, ganhe o que puder com honestidade e invista na propagação do Evangelho. Olhe para aquilo que é realmente importante, meu amigo, meu irmão, minha irmã. O tempo está passando. Sabe que depois que eu tive o coma em setembro, eu estou repetindo várias vezes, irmãos, porque é uma experiência muito forte. Eu estou repensando muitos valores da minha vida. Eu tive uma oportunidade depois na semi-UTI e depois na enfermaria de repensar muitas coisas. Uma delas é reencontrar amigos que eu tinha perdido contato há muitos anos. Agradeço mais uma vez aos amigos da Rua Coimbra que me aceitaram de volta, porque isso está me fazendo um bem enorme. Olhe para aquilo que é realmente importante: amizade, amor, paz, família. Você viverá segundo aquilo que você visualiza como importante. Segundo a visão que temos do que é importante na vida, é que nós nos movemos. Se a pessoa acha que o mais importante é ganhar dinheiro, ela vai viver toda a sua vida só para ganhar dinheiro. Mas se ela priorizar outras coisas, como amizade, ela vai viver também para amizade. Ergue os olhos, erga os olhos, aviste a vontade do Senhor para toda a terra e aceite esse propósito de Deus na sua vida. E se você faz parte de alguma igreja, aviste o ministério que Deus tem para você. Não é possível servir a dois senhores, como eu disse sábado. Ou vai andar na luz ou nas trevas. Deste modo, debaixo do senhorio de Cristo, não cabe qualquer ansiedade sobre as coisas da vida, já que assim como o Criador providencia o alimento para os pardais, a vestimenta para os lírios do campo, muito mais para nós, que somos seus filhos, somos sua imagem e semelhança. É preciso abrir o coração nessa tarde, nesse dia, para a palavra de Deus que gera fé, como dom de Deus. e crer que o Pai providenciou o pão que desce dos céus para saciar todas as nossas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pode buscar Deus, porque Ele vai acrescentar as outras coisas necessárias no cotidiano da sua vida. Finalmente, devemos nos entregar ao Senhor e confiar que tudo mais Ele fará. Não confunda isso com falta de atitude, disciplina, estudo, planejamento e trabalho. Alguns dizem: ah, vou me entregar a Deus. Aí fica encostado na igreja, pedindo apoio, pedindo ajuda a vida inteira para as pessoas e não tomam um rumo na sua vida. Não confunda se entregar a Deus com vagabundagem. Não confunda com ociosidade. Devemos nos entregar a Deus, sim. Sabendo que Ele tudo mais fará, sim. Mas não confunda isso com atitude. Tome atitudes na sua vida. Tenha disciplina. Porque se alguém não tem disciplina, dificilmente vai conseguir êxito na sua vida. Não confunda isso com falta de estudo. Não, estude o máximo que você puder, tanto de conhecimento geral, como conhecimento específico da área em que você atua. Não confunda entregar a vida a Deus com falta de planejamento. É necessário planejar a sua vida, o seu estudo, o seu trabalho, a sua empresa. É preciso ter planejamento. É preciso ter trabalho, trabalho duro. Muita gente quer alcançar muitas coisas, mas se esconde, às vezes, até atrás da espiritualidade. Não, eu estou com Deus. Eu sou da noiva de Jesus Cristo. Muito bem, é da noiva? Então vai estudar, vai planejar e vai trabalhar. Façamos tudo que Ele nos coloca nas mãos para fazer. Mas, acima de tudo, confiemos na soberania de Deus. E deixo o final de um texto que até o finalzinho foi cortado por causa do celular, e que diz assim: porque estais debaixo da graça, o favor imerecido de Deus, o favor que eu não mereço de Deus. E porque não estais debaixo da lei, embora a lei seja boa, perfeita e agradável, mas ela só sinaliza a vontade de Deus, ela não nos livra, ela não nos regenera, ela não nos transforma, porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá domínio sobre nós. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada amigo, cada amiga, cada irmão, cada irmã, em particular, meus grandes amigos, que reencontrei depois de 40 anos da Rua Coimbra. Que Deus abençoe a vida de vocês em tudo, em tudo, em tudo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, bem como com todo o povo de Deus, e sobre nós permaneça hoje e sempre. Amém, amém e amém.